A justiça condenou o pai e a mãe de um adolescente acolhido por uma instituição de Três Corações, no sul de Minas, a indenizar a filha adotiva no valor de R$100 mil cada um. A ação civil pública proposta pela Promotoria de Justiça de Defesa dos Direitos das Crianças e dos Adolescentes de Três Corações mostrou que o casal condenado havia adotado a menina por livre e espontânea vontade, quando ela ainda era bebê. No entanto, com o crescimento da criança e o nascimento do filho biológico do casal, a menina passou a ser maltratada, tendo sofrido agressões físicas e morais. Segundo o MP, após 16 anos de convívio com a filha, a mãe da adolescente expulsou a menina de casa, com a conivência do pai adotivo. Para proteger a adolescente, a justiça aplicou medida de acolhimento institucional. Além da perda do poder familiar, os abusos foram reconhecidos pela justiça. Siga o Ministério Público nas redes sociais. Procure por MPMG Oficial no Facebook, no Instagram e no Twitter. Do Ministério Público de Minas Gerais, Stephanie Salles.